Deus, com tuas asas que nunca envelhecem, com a sombra que nunca se vai, faça nascer o melhor dos meus dias que ainda não se declarou para mim, Senhor. Olho pra mim e vejo planos. Olho pra mim e vejo o sonho de ser eleito por ti, de não perecer neste mundo e subir. Deus, com tuas asas que nunca envelhecem, com a sombra que nunca se vai, faça nascer o melhor dos meus dias.